Código 723, acione a identificação, desta vez chegada a Bonfim para 4 mil pés, Kennegal no 018. Cock identity, good send you via Mario arrival to flight level 050, ultimate set 1018. Voo 9250, no 04 para perfeccionamento. Voo 9250, guardando aqui que pediu sala após a passagem da Embraer 190 da ASU, show para o táxi. Perfeccionamento para ação com a equipe de solo após a Embraer. Era para o táxi, com 9250. Olha, thank you. Solo Rio 5972. Rio 5972, prossiga. Quantidade de coordenadas do sinal 320. Rio 5972, gente, aguarde. Solo Rio 3305. 305, prossiga. Pega acionamento no 612, já tá com transporte de órgãos vitais. 3305, confirme. Pushback, acionamento, posição 612, transportando órgãos vitais, o 3305. 2, boa noite, Oxenia 6212. Acione a identificação, desse vez chegada a Mário para o nível 060, Kennegal no 018. Kennegal no 018, descendo para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Azul 5001, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-80 graus, 8 nós. Decolagem 1-0, Azul 5001. Posso fazer for a copy? Stand by, United States of America. E o 5972, o solo voltando. Confirme, desejo nível 320. Informativo, senhorita. Gente, abaixo de coordenação. Chanel 6224, Red Copy Aracaju. Red Copy, Chanel 6224. Chanel 6224, clear to Aracaju, flight level 190, departure runway 10, left turn, book of departure, Aracaju transition. Let's call 5426, Salvador approach 120.8. Flight level 190 to Aracaju, departing runway 10, left turn after departure, Papa Departure, position Arafai Ju, Papu 546, and departure position 1-0-6-2-4. Channel 6224 is back, correct, report for push and startup. Report for push back and startup, channel 6224. Gol 9250 para o táxi, com 36 a bordo, 3:53, alterna, Natal. 5001 contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, azul 5001. Quando pronto, torre 1-8-1995, ajuste no 09. Taxi via Índia, ponto espera 1-8-95 com 0-8, gol 9250. Fala, Maceió, Central. Sou 1-1-3-4, que você encontrou meu gato de costa. Aguardo com a 1-1-3-4. E 5972, eu falo voltando. Nível 320 autorizado para o Galeão, mantenha sua autorização. Fio 5972, fazendo que a equipe de sala chame para o táxi. Paulo 330, prepara o táxi, 124 a bordo, 4:00, Natal. Só 3305, táxi via Pátio, Índia, para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 08. Primeiro táxi, ponto de espera da 10, 295, tá 3305. Salvador, Rio 9810, Sentida Bravo, 340 para Guarulhos. Rio 9810, Bravo, confere, aguarde o número 2 para cópia. 9810. Gol 1134, cópia. Pronto, cópia, 9134. Gol 1134, autorizado Maceió, nível 370. Recola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, vai para o Isco 58, faz conforme. Aciona 5433, controle 120.8. Autorizado, Maceió, nível 370, decola da 10, por esquerda, Pucajá, Maracaju, upper 58, 5433, transponder, 1208, controle. Gol 1134, correto, chama para posicionamento. Chamará 1134. Rio 9810, pronto, cópia. Via. Rio 9810, autorizado, Guarulhos, nível 340, decola da pista 10. Curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Aperdulo 1-0, bridge, aperdulo 1-6, faz conforme. Aciona 5-4-3-1 no controle 1-2-0-8. Autorizado 340 para Guaúro, decolando na 10, curva à direita da EL, Leda. Aperdulo 1-0, bridge, 5-4-3-1 no transponder, 1-2-0-8-0, controle de saída. E 9-8-1-0, correto, para posicionamento. Espera para posicionamento, na 2-0. Salvador, gol 9250. 9250, contato radar, suba para nível 410 na saída Puca. 410, saída Puca, gol 9250. Decolado 39, controle 120.8. Gol 1868, reduza para 220 nós. Entry 178, descend via our arrival to 2,000 feet, altimeter set 1018, you clear, ILS X-ray final, runway 10, report established on the localized. 2178, descend at 2,000 feet, 1018, call back, localized question. 1723, vetoração para sequenciamento, corre direita para a 230. O limite é a radial 290 do VOR de Salvador. Direita 230, limite 290, radial de Salvador, Guano 720. Não, limite é a radial 290 de Salvador, Guano 723. Voando 723, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, voando 579, pode confirmar as informações? 05 POB, 310, Alto Mami, Alterna, Guarulhos. Taxi autorizado via pátio, indo para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-8. Pátio, 18, 118, 95, uma torre, isso, Salvador, estado 08. Sai 23, curva esquerda, proa 210, limite ao localizador. Esse é 210, limite ao localizador, vai no 723. Sai 305, decolar 243, controle 1208. 208, boa. 1868, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite a radial 280 do VOR de Salvador, desça para o nível 050. Salvador, 1050. Salvador, boa noite, alta 3305. 3305, boa noite, contato radar, suba para o nível 330 na saída Puca. 330, somente confirmando, senhor, estamos transportando órgãos vitais aqui, um fígado. Seria como coordenar por a direta de Recife, por gentileza, 3305? Afirmativo, está 3305, aguarde. Aguardando 3305. Azul 5001, chama centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251, alternando 133, decimal 95, 5001, boa noite. Bono 723, curva esquerda para 140. Autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado no localizador. Esquerda 140, descendo para 2.000, reportado estabilizado, vamos ver. 2178, lá, Calas, costa. Petro 178, contact Salvador Tower, 18.95. 18.95, Chanel 6212, desça para 2.000 pés, curva direita proa 065, vai interceptar o localizador, o Chanel 6212. Desça para 2.000 pés, curva direita na proa 065, vai interceptar o localizador, Chanel 6212. Gol 9250, autorizado, proa do Romeo Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, voo 9250. TAN 3305, autorizado pro do Romeu Foxtrot 018. Romeu Fox 018, TAN 3305, obrigado. O 9250 chama centro Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 12685, alterno 1245, voo 9250. 1868, desça para 3.000 pés, QNH 108. 3.018. Controle Salvador, Xanem 612, no limite que o senhor deu, pode interceptar? Afirmativa, é para interceptar o localizador, Xanem 612, 1-2. Interceptar o localizador, Xanem 2-1-2, autorizado. Final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Final ILS X-ray, vai reportar. Fala, se dá presente, está no localizador. Gente, aguarde para chamar a torre, o Xanem 612. Adoro, Controle, muito boa noite, Rio 5972, transfere na Block 1 Alfa. Boa noite, Rio 5972, contato radar, suba para o nível 320 na saída Block 1 Alfa. 320, perfil Block 1 Alfa, Rio 5972. Bono 723, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre 395, Bono 723. 868, curva direita para o 060, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, desce para 2000, chama ali no localizador, 868. Controle Salvador, libera a velocidade para o Rio 5972. Afirmativo, Rio 5972, velocidade a critério, autorizado Proad Bridge. Velocidade a critério na Proad Bridge 5972, muito obrigado. Controle com 868. Com 868 é o controle. Tem que manter essa proa aqui por mais 5 milhas. Tem uma formação bem grande, bem na reta aqui da final. Gente, autorizado os desvios, após desvio, assuma a navegação para o Ediduna, o Gol no 868. Ok. O Xenema 212, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, está presente, graças, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, final, passar travado. Bom, 723, boa noite. Ajuste no 018, número 2 para pouso. Corrigindo, número 1 para pouso, aguarde até as pistas livres, gol no 723. Sim, está aguardando pista livre no 723. 2 Salvador, Chanel 62, 12, estabilizado no localizador da 10. 2, boa noite. Ajuste no 018, número 2 para pouso, aguarde pista livre. O número 2 para pouso, estado no 018. 212. Tá 3178, solo as 48, direita no 21-19. 21, confirma, solo? 1219, solo 1219. 219. Bona 723, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 5 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Bona 723. Salvo Salvador, boa noite. Está 3178, dona 34. Está 3178, boa noite. Taxi Via Alfa, reportando de São Juliette. Alfa, de mando de Juliette, está 8 azul 4107, acione a identificação. Essa via chegada Mari para 2000 pés, o QNH no 018. Bona 723, no solo 51, no direita, no 21.9. Direita, 219, 723. Eu não sei se você está utilizando ingresso via Juliette, por favor, 5. Salvador, Gol 723, livrou. Gol 723, Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, reportando seu 5972, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. Estão todos, uma boa noite. Comente, boa noite, um bom voo. Amém. Falei, aliás, que é o Gol 868. Gol 868, complete aproximação, chame Torre Salvador em 1, 8, decimal 95. 095. Torre Salvador, Gol 868. Gol 868, curtindo a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 018. 818, guardando pista livre. Boa noite, Cascavel 76, acione identificação. Vou ir pro DITAP, desça para o nível 050, QNH 1018. Ativo, 5 mil pés, QNH 1018, na pro DITAP, o Cascavel 76. Fazer para a direita, 219, graças a boa noite. 723 autorizado ingresso via Juliette para o portão 10. Atenção, não falou, mino através do 8. Juliette para 10, vai observar o falou. Sou Salvador, Oxanel 62, 12, do ataque de Copacabana. Oxanel 62, 12, taxi via Alfa, reportagem do Juliette. Alfa, vai reportar o Juliette, 12. Paulo Rio 9890 para o TAC. 03 a bordo alterna da Leão com 3 e 30 de altura. Other ground is United 224, stand number 1 for pushback and setup. O Rio 98110, observando a aeronave da Gol que ingressa agora no Pátio 1, autorizando o táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, Torre 118, decimal 95, o ajuste no 08. Gente, tchau. Espera a parte para o ponto alfa, para o ponto que era a temperatura do etapa. Oceaner 6224, after the aircraft of the Rio cargo passes behind of you, contact the ground staff and report ready for taxi. After aircraft from Rio passing behind, we'll contact ground and ask for taxi, Oceaner 6224. Gol 1134, pushback, acionamento, posição 2. Bom, 1134, mantém a posição, aeronave no portão 01, era realizar o pushback. Será o número 2. Aguarde o 0901. Azul 4107, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, pista 17. Salvador. Boa noite, 98-0-1000, tráfego 0-1-0, tráfego. Now 6-2-4, stand by for pushback and setup. Stand by for pushback and setup, pushing at 6-2-4. Pushback at 6212, Estrela Ingresso de Juliette, portão 03. Portão 03, Estrela 212. Sou 1868 Taxi via Alfa, contém de São Juliette. Alfa de São Juliette. Fechando 6212, eu falo voltando. Escuta pra cima, 6212. Fechando 6212, após ingressar via Juliette, ingressar na faixa 3, atenção ao sinalizador. Ok, após a ingressão de Juliette, faixa 3, 6212. Fechando 6224. Coordinator, pushback and setup request, type in first ready for taxi. Here for a pushback and setup with coordination, we report ready for taxi, scenario 6224. Rio 9810, decolado 58, controle 120.8. Ciente 1208 com controle, uma boa noite. 1868, mantenha antes da Juliette, a nave da Chanel está realizando o pushback, está passando será o 03. Ok, então tem que ficar aguardando da Juliette o pushback da aeronave da Bianca e a passo para sair para o 03. Controle Salvador, boa noite. Rio 9810, decola na sua escuta. Boa noite, Rio 9810. Contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340 na saída da EL, o Rio 5910. O senhor já autorizaria direto Leda pra gente? Afirmativo, Rio 9810. Vai voar direto Leda do Rio 9810. Cascavel 76, após ETAP, desça via para 2 mil pés, confirmando QNH 1018, Cascavel 76. Boa noite, Gol no 098, acione a identificação, prossiga via chegar na Mari para o nível 050, QNH em Salvador 1098. Missionary 6224, people on board, 86, endurance, 2 hours, and alternative is Salvador, ready for taxi. Missionary 6224, confirm persons on board. 86. Approved taxi by Ains, it's your host in place, runway 10. Run red, tower 118, decimal 95, altimeter 1018. Taxi via India until Honey Point Runway 10 and there will contact tower 118 small creek and altimeter padding 1018 stationary 6224. Stationary 6224, the frequency of tower 118 decimal 95. 118 decimal 95, stationary 6224, thank you. 1868, a passar que será na vida via, ingresso via Juliette, pressão 03. Juliette, pressão 03, 1868. Voo 1134, coordenando com a equipe de solo. Após o parqueamento da aeronave da companhia no gate à sua esquerda, e depois chame para o táxi quando pronto. Após a aeronave da companhia no 3, autorizando o voo 1134, vai coordenar. No 08, ajustado, prossegue aguardando, 4107. Runway 10, ready for takeoff. Pushback 6224, maintain position. Maintain position, Azul 4107, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no zero, já baixar, travado 4107. Net 6224, clear to line up and wait to runway 10. Clear to line up and wait runway 10, Net 6224. 4107. Sente o solo 06, chama o solo bom 219, azul 4107, boa noite. 219, boa noite, 4107. Washington 624, clear for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 6 knots. Clear for takeoff, runway 10, Oceanair 624. Aquilo, 43 atento, 4107. Como 098, reduza para 2209. 2209, 098. Para o centro, chegou a nona 34, apósito 082-0233, autonomia nacional é alternada. Chegou a nona 34, taxa direita, via Indy para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 198, décima 95, ajuste na 08. Via Indy, 108, com ajuste com a nona 34, ponto de espera 2895. Bushnet 6224, airborne at 07, Salvador Departure Control 120.8, Oceanet 6224. 120.8, Oceanet 6224. Go 934, próximo ponto espera pronto. Passing 1600 feet, good evening. Good evening, Oceanet 6224, radar contact compass level 190, Puka Departure. Book for departure, climbing to 190, Chanel 6224. Boa noite, TAM 3152. Acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 050 QNH 1018. Afirmativo, TAM 3152. Bono 098, desça via para 2000 pés, QNH 1098. Via 2018, 134, autorizado, linhagem decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Ali decola o 934. Zero 98, autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Portada estabilizada no localizador, 090. Então é efetuando os equipes de aqui na Pura 48, vai ter que tentar ter uma formação bem direita de dunas. Entendeu? Cascavel 76, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 7895, grátis. Torre Salvador, boa noite, o Cascavel 76. Cascavel 76, boa noite, ajuste no 08, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok, tá aguardando pista livre o Cascavel. Chanel 6224, autorizado pelo Centro Recife, direto Aracaju, da presente. Clear, direct Aracaju, Chanel 6224. Cascavel 76, autorizado pouso, pistão a zero, vento 1970 graus, 5 nós. Ok, autorizado pouso, Cascavel 76. Bono 134, decolado 112, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, Bono 134. Gol 9134, passa 1500, saída da PUCA, referências visuais, solicita direto Jamon. Gol 1134, contato radar 370 Cedamomo, correção, saída PUCA. PUCA, pode voar direto Jamon com referências? Autorizado PUCA. PUCA, obrigado. Estabilizou visual com a pista 098. Torre 1895, gol 1098 com pouso. Obrigado. Torre Salvador, gol 1098, boa noite. Gol 1098, boa noite, continua a aproximação, guardão pista livre, ajuste 1098. Guardão 1098. Cascavel 76 no solo, Alzino 4, vai livrar à direita e chamar o solo 1219. Livrar à direita e chamar o solo 1219. Bono 098, cheque 3, pouso autorizado, pistão 0, vento no 60 graus, 62 de nós. E pouso no 0, 098. Chanel 6224, chama Recife, 12685, alternado no 2545. 2085, altera 2545, Chanel 6224. Gente, o Cascavel 76, aguarde para o cruzamento, após a passagem do bombeiro vai ser autorizado. Aguarde no notinho. Quem mantém a posição? Cascavel 7000, utilizado o cruzamento da pista, prosseguindo para o pátio militar. Prosseguindo para o pátio militar, Cascavel 7000. Gol 1098, solo ao 17, direito 1219. Direito 219, obrigado. 1098. Confirma a frequência, Globo 934. 12685, alternado 12545. Tu Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08, 1098, obrigado. Está livre, aliás, reporta estabilizado. Mantendo o WP 1098, vamos lá, estabilizado. Salvador, 1868. Gol 1868 para cópia para Aracaju? Afirmativo. Autorizado, Salvador, Aracaju, nível 230. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju. Via Golf 677. 5450, transponder, controle no 208. 230, autorizado, Aracaju, Golf 677, decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju. 5450, transponder, controle 1208. 1868, nível autorizado 230. Saída Pucajão, Aracaju. 230, Pucajão, Aracaju. Cotejamento correto, SAMI pronto no 03. Chamarei. Paulo, poderia informar a saída para o gol 970 com destino a Campina Grande? Para Campina Grande, se confirma hoje, eu fiz o 199. Copers 1-0. Copers 1-0? Ah, coisa. Puca, transição de par. Gol 1170 na escuta do solo. Profina. Estamos o plano aqui, copia? Copia. Autorizado Salvador Campina Grande, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, via Ampezulu 10. 5453, o transponder, controle 1201. 370, nível, exato, via Puca. Parte do local 0 esquerda, controle 120, uma 8, oficina 4, 3, voo 1, 7, 1, 7, 0. Voo 1170, cotejamento correto. Só confirmando, saída Puca, após Puca, Jão, após Jamos e Par. Puca, Jamos e Par. Voo 1170, obrigado. Cotejamento correto, chame pronto. Valeu. Meia 00 identifica a chegada a mar e desce até o 50050. Itape. 3152 estabilizou? Estabilizado agora, 3152. Torre 1895, com pouso. Obrigado. Poderia confirmar a frequência da torre? 1895. Oi, Salvador, tá 3152, boa noite, tanto quanto você mesmo. Tá 3152, boa noite. Cheque trem livre, pouso no zero, vento 1060 graus, 069, ajuste no 08. Livre pouso no zero, tá 3152. 3152, solo 27, direito 219. Direito 219, 3152. Salvador, boa noite, São 3152, lembrou? São 3152, boa noite, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, 3152.